Olá a todos. Após o trágico acidente que aconteceu na escola secundária de Ceia, que a vitimou uma aluna, é extremamente importante conversarmos sobre a dor de perder alguém, principalmente com os alunos. Perder alguém realmente pode ser extremamente doloroso, principalmente quando acontece de forma inesperada, como aquilo que aconteceu. A verdade é que não existe uma forma certa ou errada de nos sentirmos ou comportarmos quando sofremos a perda de alguém. Permitir-nos sentir zangados e tristes, chorar ou falar sobre a pessoa que morreu pode ajudar. Mas a verdade é que pessoas diferentes lidam com a perda de alguém de forma diferente. Ou seja, a dor provocada pela morte de alguém afeta-nos de forma diferente. Primeiro, podemos sentir que o mundo nos se despedaçou. As coisas que fazemos, as pessoas que vemos e os sítios onde vamos parecem-nos estranhos e não familiares. Pequenas coisas podem lembrar-nos imediatamente da pessoa que morreu e pode ser difícil conseguirmos pensar noutra coisa. Pode parecer até que deixamos de ter controle sobre a nossa vida e sensação, embora normal, é assustadora. A zanga, é também um sentimento, comum, assim como o sentimento de injustiça. Portanto, estes dois sentimentos, de zanga e sentimento de injustiça, também podem ser comuns quando alguém morre. E pensamentos como porquê aquela pessoa, não é justo, ou até perguntarmos porquê é que isto aconteceu. E sentirmos raiva do mundo ou mesmo da pessoa que morreu pode acontecer. A verdade é que a zanga e a raiva são normais desde que não nos magoemos a nós próprios ou a alguém. O que pode ajudar a lidar com estas emoções muitas vezes é fazer desporto, até esmurrar uma almofada, gritar, mas no fundo exprimir aquilo que estamos a sentir. Embora a tristeza também seja uma emoção mais associada à dor de perder alguém, ela também pode tomar várias formas. Podemos sentir que alguma coisa falta na nossa vida ou podemos preocupar-nos com o futuro. Nem sempre sentirmos tristes significa sermos capazes de chorar. Pode ser difícil para nós chorar ou sentirmos desconfortáveis em chorar à frente de outras pessoas. Portanto, existem vários sentimentos que podem surgir perante a perda de alguém e podemos, mais uma vez reforço, exprimi-las de forma diferente. Portanto, muitas das vezes a perder alguém também nos pode fazer sentir sozinhos. Até falar com amigos pode ser difícil. Pode parecer que ninguém vai entender como nos sentimos, ou por outro lado, podemos desejar ficar sozinhos, sem ninguém por perto. O arrependimento também pode ser comum nestas situações e pode ser um sentimento muito perturbador. Podemos preocupar-nos com coisas que dissemos ou fizemos, ou deixámos por dizer e por fazer, e culparmos-nos por não termos sido melhores com a pessoa que morreu. O arrependimento é natural e devemos aceitá-lo e não sermos muito duros connosco próprios. Na verdade, sobretudo nos primeiros dias depois de perdermos alguém importante na nossa vida, podemos até não sentir nada. Pode ser tão difícil acreditar e aceitar o que nos aconteceu que nem conseguimos perceber o que sentimos. E esta sensação é muito confusa, mas normalmente acaba por passar. Se persistir, é importante sempre pedir ajuda. A morte de alguém, também nos pode provocar dor física, não só dor psicológica, sofrimento psicológico, mas também sentimentos ou sensações físicas. O nosso corpo reage aos nossos sentimentos intensos e podemos notar alguns sintomas físicos, como por exemplo cansaço, exaustão, dores de cabeça, ataques de ansiedade, dificuldade em respirar, perda de apetite ou até mesmo comer em excesso, dificuldades em adormecer e dificuldades de concentração. Portanto, nos dias, semanas e até mesmo meses que se seguem à perda de alguém importante para nós, o mais provável é que passemos muito tempo a pensar nela. Podemos pensar sobre a forma como contribuiu para a nossa vida, o que significava para nós, ou como mudamos depois da sua morte. Podemos questionar mesmo o sentido da vida e procurar um significado naquilo que aconteceu. Em alguns dias as coisas parecerão um pouco melhores, noutros podemos sentir-nos horrivelmente mal, podemos pensar se algum dia seremos capazes de recuperar. Portanto, o processo é um luto, não para de repente. É um processo saudável de adaptação a uma nova realidade através da qual encontramos formas de lidar com o que aconteceu. Isto não significa esquecer a pessoa que morreu, nunca a esqueceremos. No entanto, à medida que o tempo passa, podemos começar a aceitar o que nos aconteceu e encontrar de novo sentido na nossa vida. E é natural começarmos a sentir-nos gradualmente melhor.